importante é que nada mais importa. Olhos vidrados, passo a chave na porta. Respiração suspensa por instantes. Chego mais perto e fica ofegante. No habitat natural de um casal, com o fogo da paixão ardendo a mil graus. Olhos fechados, cabeça pra trás. Instintivamente como animais, com o devido cuidado eu tiro o que está por baixo do vestido. Curtindo suas curvas de modo lento, você mostra que gosta do que eu tô fazendo. Essa viagem tá só no começo, mas o destino que eu te ofereço é o ponto mais alto já visto, é o cume do prazer descrito. O tempo vai parar entre quatro paredes, fazendo devagar entre quatro paredes. O tempo vai parar. Massagem pra tirar sua atenção. Em cada curva muita atenção. Encostando a palma da mão. Em cada ponto um pouquinho de pressão. No limiar entre prazer e dor, a sua nuca toda a meu dispor. Corpo despido de pudor, e essa lingerie aumenta meu calor. Tipo um vampiro me alimento dos ruídos que você vai fazendo. Então aumento a intensidade dos carinhos que faço por toda parte. E meus lábios vão tocando os seus, e os seus vão molhando os meus. Tocando o sino do seu altar, e no cume do prazer te fazer chegar. O tempo vai parar entre quatro paredes, fazendo devagar entre quatro paredes. O tempo vai parar. Agora eu dou as cartas, e elas ditam o ritmo e a posição exata, se encaixando perfeitamente. Lábios pra trás, dentes pra frente. Corpo pra trás, depois pra frente. Domina a maçã e a serpente. Sem pecado, no paraíso, sua inocência me torna cativo. Como veio ao mundo estar, ternura tão pura no teu olhar. Esse ritual me traz a calma, faz manutenção na minha alma, causando êxtase e epifania. Quando a revelação se anuncia, como a primeira vez que nos beijamos, quando entendi que já estava te amando. O tempo vai parar entre quatro paredes, fazendo devagar entre quatro paredes. Vai parar.